547, chame Recife, a frequência é 1260, 1288, boa viagem, câmbio. 1260, 1288, obrigado, boa tarde. Confirme para a torre. 02, boa tarde, prossiga. Pressionar, Semitax, Guardião 02. Is 94, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, gol 394. O CNM é 326, no solo 36, liberar a sala 121 decimal 1. Liberar 121, já liberou 6326. Guardião 02, recurso fora do solo, pista 17, o vento 1 com 18 nós, Guardião 02. 54. Não, confirmando, pode decolar com proa oeste, está livre. Recurso fora do solo, Guardião 02. Entendi. Faz tempo que não chove por aqui? É, um tempinho. Ah, tem uma névoa bem forte aqui. Ah, positivo. Uno 394, tem decolagem autorizado no zero, vento 90 graus com 189. Tá iniciando o Uno 394. Guardião pode alternar para 198120, corrijo 120.8. O Guardião 02 continue ainda, aguarde transferência de comunicações, não há tráfego no setor, mantendo a minha escuta em direção ao centro administrativo, Guardião 02. Ok, está visual com o local de pouso, então estimando aí 1 minuto e 20 para pouso. Ok, transfere controle em 19, confirmando 1208, 1208, Guardião 02. 208, grato, boa tarde. Boa. Salvador, cordial, boa tarde, Guardião 02. Guardião 02, controle, meu cordial. Acionado 0102, no momento avenida paralela, passando chão paralela, sem visual, centro administrativo da Bahia, 1 minuto para pouso. Ciente, frequência livre. Frequência livre, grato. Controle Salvador, boa tarde, gol no 394, decolou, tá na escuta. 394, controle, contato radar. Positivo, contato, radar na posição Conde, cruzamento nível 100. Controle, 1-2-0-8. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6142. Luciano 6142, controle, meu cordial, contato radar. 333, Alim, mantém cabeceiro 1-0. 333. Livre elétrico, portará estável, tá? 3154. Luna 333, livre decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 159. Agora no 012, direto Duna 2000 para ILS autorizado. Positivo, direto Duna e autorizado ILS, 012, descendo para 2000, tá? 3192. 1012 NDBA para o Indian Alpha, entre o Road Point 1AE. 1012 em contato 1186. Ok, thank you, bye, Ocean 315. Positivo Guardião, retorno autorizado, chame a torre 1186, solicite instruções, cabe. Guardião 02, prossiga. Guardião, boa tarde, mais uma vez. Está através de Piatã para retorno a Salvador. 23. Ah, Recife em 1251, no gol no 394. Positivo. Continua curtição para pouso. Vou procurar na final para o Grael, Guardião 02. Com a mesma Quilo, Quebec Serra, Bom Voo. Quilo, Quebec Serra, Livre Acionante, Chame Taxi. Utilizador visual com a pista, tá 3154 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, boa tarde. Boa tarde, eu vou no 648, cruzando 200 para 170, informação, papá. 648, este é o controle, Salvador, desça para 2000 pés com 1012 na chegada Mari. Já está. Autorizado o pouso, pista na zero. 200? 3154, continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso. Aguardado, 3154. Salvador, Guardião livrou o eixo, ciente do 3154, na final para o Brasil. Ciente do visual, o vento é 080 graus, 1 na meia nós. 080 com 1 meia. Guardião 02, informe no solo controlado. Informa nada, solo controlado, Guardião 02. Oceano 42, chame Recife, frequência 2685. 2685, Oceano 42. Positivo. Obrigado, um abraço. Tower, Oceano 6315, hold point 1810. Net 6315, maintain position. Roger, maintain position, 6315. Roger, approach, Bernardo, Portugal, 021. We can fly level 160, approaching out of selection from us. Portugal 021, control, insert an altimeter. Wind 012, clear to 8000 above arrival, runway 10. Net 1012, we can fly level 80. Bomb arrival on I-10, Portugal, 021. Insert altimeter now and clear to 8,000 feet. 8,000 feet, and I-1012, Portugal, 021. Dois, considere o solo 48, vai estacionar a frequência livre. 4065, boa tarde, formação Papá Confere, Campinas 360, pronto, copy. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso Lu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5407 no transponder. Ocean 6315, clear to line up and maintain. Ok, roger, clear to line up and maintain, runway 10, Ocean 615. Então 3, chama pronto, pushback, salamento. Então 3154, no solo 50, libere direita, solo 121.1. 121.1, 154. Ouro 333, chame Recife 1251. 1251, agora 333. Gal 021, Reclean 25,000. Declared 5,000, approach Gal 021. Ocean 6315, cleared, take off, wind 090 degrees, 159. Roger, clear, take off, runway 10, Ocean 615, bye. Ciente, 1251 não conseguiu, vamos partir para 13325. Se mesmo assim não conseguir contato, aí a gente vai ter que partir para 12685, 12545, 1260, 1288. Eu acredito que uma dessas frequências o senhor vai conseguir contato. Informativo, vamos terminar então 3325, 2255, 2545, obrigado, boa tarde. Boa. Ocean 615, bye. No other departure, good afternoon, Ocean Air 615, past 1600 now. Ocean 315, control, radio cam check, proceed is clear. Okay, roger, 615. O 3192, livre, livre aproximação em LF. Livre LF, 3192, obrigado. Serra 10 a bordo, autorizado o táxi até para a faixa, vem para ingresso 97, quer negar 10, 12. Departure Ocean 6315, any chance to fly direct to Leda or Bridge? Fly direct to Leda, Monsieur. Okay, thank you, Monsieur. Direct to Leda 6315. Pelo Quebec Serra, cruzeiro ingresso 97, reporte LR pronto. Cabeceirão 97. No 648, reduza para 210, livre LS número 2 para Pão. Já está com 210. Muito bom. Go 021, 3 miles north, no restriction till 3,000 feet, over. Heading 3,000 Portugal, 021. Aqui é o Delta, retorna da plataforma. Quantas pessoas a bordo? Positivo, retorno autorizado ao ingresso na zona de controle. O ajuste 1012. 100 graus, 1 menos. São localizador visual até 3193. O 3192, Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, patente. Salvador, boa tarde, está 3192 no localizador, 36 Mistel, visual. A 3192 continua em aproximação, a parte baixada e travada, aguardando autorização para pouso. Ok. O Kilo Quebec Serra decolou aos 5-7, chama agora o controle em 1-0-8 até o regresso. 208, muito obrigado. Ocean 305, they can check the sensor, figure C, 125.1. Ok, now 125.1, thank you, sir. Bye, have a nice day, 6-0-5. Bye, thank you very much, over. Controle, boa tarde, Papatango, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, o controle, consiga visual, sempre na escuta, cara. Autorizaria 2500 direto? Livre. Obrigado. Baixou e travou? Baixar travado, visual, passou cibra. Sim, autorizado pouso, pista na zero, vento 090 graus, 189, stand 3192. Autorizado pouso, 3192. Doutor, gol 648. Gol 648, completa sinal, torre 1186. Sim, minha frequência, alô? Torre 118, decimal 62. 18,6, obrigado. Portugal 021, 10,000 feet, clear JLS minor, passagem. Sending 2,000 clear for us, approach, call established, Portugal 021. Portugal 021, reduce speed 1809. Reducing speed 180, Portugal 021. Boa tarde, gol 1648. Está na final da 10 baixada dramática. Sente gol 1648. Aguarde, pista livre. Tá escutando. No 92, no solo 01. No libere direita, solo 121, décima 1. 21, obrigado. Está para descida. Para o farol de Sapã, reportará a descida mais tempo da manhã. Gol na 648, baixei, travou. Afirmo. 648, sim, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 199. Livre pouso, gol no 648. Autorizado, Marcel, 90 via Golf 677. Decola pista no 7, curva à esquerda, saída Pucajamo, direto Marcel. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5176. Aqui sim, a gente confirma então com a torre para acionamento, trax torre 198 decimal 612. Patango Whisky, Yank Tango, Libre Sonar, Chame Taxi. Objeto 5856 para cópia, pronto. Autorizado Natal, nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucas e Pá, Ampezuro 10. Frequência do controle 120,